tens em tuas mãos. Tens a vaidade do meu coração. Pobre sentimento, só sabe te ver, te guardar no peito, tonto de prazer. Tens todo meu dia, tens meu caminhar, tens meu pensamento pro teu descansar. Tens até meu pranto, tens meu respirar, tens a minha alma, tens o meu pecado. Tens o meu pecado.